Te pego de jeito. Se começar embraçando, vai se taca, taca, taca. Se rebolar gostoso, empina me olhando. Te pego de jeito. Se começar embraçando, vai se taca, taca, taca. O pretinho faz dança, não vai mais parar. O pretinho faz dança, cê aguenta gostosa. Vai malandra, cê tá louca. Tu brincando com o se enlouquece o pretinho, chora coração. Carlinhos do Timba, arroja. E já capeira, estúdio fama. Vai malandra, cê tá louca. Tu brincando com bum bum. Vai, vai, tum tum tum. Vai, vai, vai malandra. Vai, cê tá louca. Tu brincando com bum bum. Vai, vai, tum tum tum. Eu tô pedindo, vai, prepara até sair pra o Naldão. Daquele jeito, vai, vai. Cê aguenta, eu te olhar descer, quicar até o chão. Tum, tum, tum. Desce, rebola gostoso, empina me olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando, vai se taca, taca, taca. Desce, rebola gostoso, empina me olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando, vai se taca, taca, taca. O pretinho faz dança, não vai mais parar. O pretinho faz dança, só as trilhas descendo até o chão. Vai no clima! Vai malandra, cê tá louca, tu brincando com o bumbum. Vai malandra, cê tá louca, tu brincando com o bumbum. Gostei de ver, hein? Chora!